325, a secundária, por favor. 1230, boa. Volta na 35, Oscar Wolfgang. Wolfgang está livre, 190 com 4 nós, está autorizado a decolar. Angola. Tá 3359, 3359, chamo Brasília, frequência 124, decimal 25, alterna 2655, então 3359. Obrigado, senhor. Bom dia, bom trabalho. Controle, muito bom dia, Oscar Wolfgang. Obrigado, Brasília, agora 12425, alterna 2655, 3523. Quilo Delta Copper. Kilo Delta, uma centena autorizado, conquista até 40 milhas, após o 05, decola da 17, direita, gole 11935, 5141, Kilo Delta. contato, chama ingresso I3 e o ajuste. I13-1013. Autorizado, chama a linha de pronto. Autorizado a decolar 190 com 4 nós. Salvador, bom dia, é o Azul, Alfa Yankee Echo. Alfa Yankee Echo, prossiga. Alfa Yankee Echo solicita autorização de reboque do pátio número 3 para a posição número 1 no pátio 1 no ensaio ciente. Ciente está autorizado a iniciar, mantém minha escuta e informa no terno. Reportará, obrigado. Quilo Delta 1935, tem um bom voo. Guarapo, Guarapo, Guarapo, Guarapo. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango, Vitor, Quilo Delta, decolou da 197, passando 1 no meu pés na gole. E suba ao nível 100, saída gole, sem restrição, Vitor, Quilo Delta. Vou 100 na gole, sem restrição, Quilo Delta. 360, chamando a Rua Brasília, frequência 1-2-6-25, 1-2-6-25, alternando 2-4-2-5. Devido à pane aqui no sistema de não ter encontrado seu plano, entrei em contato com a ES. O ES me informou que seu plano está incompleto e solicitou que entre em contato com ele. Relativo, meu, vou entrar, estou com a foto aqui do plano também. Controle o Alfa Golf Tango, passa o 085, acompanha a mudança da presente para o 095. Ok, plano modificado os 27, sub Mateus 095 visual. Tango. 3, Salvador, Papa Tango Vito Kilo Delta, atinge Mateus 100, em condições iguais, solicita cancelar a data presente. Para 1-0-5. Modificado aos 27, subi mantém 1-0-5, Vitor Kilo Delta. Subi mantém 1-0-5, Kilo Delta. Chamando pouso em conquista, senhor, ao 0-9-1-0. Sente. Paraná, chama táxi. Voo 8-03, estamos certo Brasília, frequência 1-2-4-2-5, alternando 2-5-5, São Andrés. Voo 8-03, bom dia. Golfão, informe o estimado de pouso. Acho que o Golfão. 3-2-0-0-7 Brasília, frequência 1-2-4-2-5, alternando 1-2-6-5-5, ando 4-0-0-7, bom dia. Torre, eu já liguei para a sala Vieta, eu acho que é 2 quilos. Manda o plano dizer. Sistema, por favor, me ajude. Afirmativo, só mais instante. Voo 8-3-1, troca frequência para 1-2-6-4, alternando 2-8, voo 8-3-1. Eu falei já com a Thalieste, quando o plano estiver em cima, por favor, estou na escuta, tá? Afirmativo, copiado, só mais um instante já será autorizado. Muito grato. Terceiro Delta confirmando chamada de pouso 0910. Afirmativo, senhor. Chegou Fitango, mantenha-se em condições visuais, 095, chame o centro Recife, frequência 12545, alterne 12685, chegou Fitango. Centro Recife 12545, 12685, 5 horas, 3 da milha, mesmo sentido, mais que Delta 111. Delta, mantenha nível 105 visual, chame Recife 13325, alterne 1288. Chama Recife na frequência 13325, 1288, grátis, então bom dia. Bom dia. Decola da 1-7, direita, saída coral 1-1-9-3-5-0-2-5-6, transponder. Aprovado conforme o tempo, né? Decola de 1-7, saída coral 0-2-6-5-6-9-3-5. Chama táxi. Chama táxi. Salvador, o azul, alfa e EQF, forma térmica de reboque. Obrigado e bom dia. Bom dia. Zero, 4, 3, 5, 1. Aracaju, eu tenho que descer. Acionado para o para-ataque. Livre táxi, chama ingresso, 1013. E 13, chama para ingresso. Tiro Zulu, aguarde. Golfeiro para ingresso na 1-7. Chama alinhado e pronto, Golfeiro. Para alinhado e pronto na 1-7, Golfeiro. Gol no 689, troca frequência para 1-2000, decimal 4, alternando 288, gol no 689. Contato com a sala, ok? Posqueira alinhada e pronto na 1-7. Quilo livre 190 com 4 nós, Golf Quilo. Posqueira vai iniciar. Decolado aos 37, 1935, meu voo. Golf Kilo, qual é a versão? Fox Lima chama ingresso no 7013, eu ajusto. Sim, ativo, tá livre. Então, Salvador, bom dia, vai passar agora, acho que agora esquilo. Esquilo, saí da Coral Vigilante. Coral 80, esquilo. Fox Lima, chama a linha de pronto. O voo número 06, qual seria o mais próximo, o mais cedo que poderia passar na Goiânia? Gente, já deu já o número 07, qual seria a justiça do voo para passar o 09, já vai. Lima tá livre, 190 com 4 nós.